respondi ao estado que estou no 0 livre 30 pouso, 070 grãos com 050. 18, por favor. Controle agora, Gama 20, décima 8, obrigado, bom trabalho, senhor. Motor, bom dia, Xenã 6225, decolou na frente. Contato radar na colagem, fazendo de voo 360 via saída Árvore. Fazendo 360 via saída Árvore 1, Xenã 6225, quando você não pode ir, né, senhor? Sim, mas eu tenho que chamar para sair e avançar para a área. Mantém Portão 09, Xangai, Bono, na frente. 07, chama 6211, autorizado, chama tá. Ele mantém a posição e aguarde. Na posição 04. Tiona 233, após o segundo tráfego, companhia ultrapassar Juliette, ingresso para Tiona, na posição 09. Quilo faz três, prova da dois momentos, está tendo o sinalizador. Thank you. autoridade de Irapuíba. A 08229 diz que é por hora para 2000, país aí, como 010, autoridade de Maiolé, que é o que está estabilizado. 3, cruzada com a Ascensão no 0, vento 070 graus, 079. Mantendo 340 distrito e chama agora 55 na presença 125.1 ao 1023.8. João 1093, segundo 245, chama para o Salvador 1023.8. 08, obrigado, bom dia. Alfa, estou muito de cachorro, mantendo o número 2009 Rui, Corá. Muito bom dia, o coach Thiago 9073, com a informação boa, com a autorização de susto. Tem que mais com a passada pública, trânsito no Cajú. Pula Cajú, na banda do ponto, coach 9073. 093, acaba a dar uma colagem, fica uma 3630, Rio Altaíra, Aborum. 360, Aborum, desculpa, tá. Ainda mão transição seu tico, a esquerda após a colagem, sistema 0. Transponder 5435, controle 1208. Vamos para Fortaleza, 5430, como protida, bola da mão zero esquerda, 54. 2 Champlain, se tiver câmera. 4972, pronto para pushback acionado. Autoridade está com ataque. Posicionar com ataque. 2 Salvador, Vandil, passarei 2229 no localizador. Passarei 2229, 101, localizado com 0000, 079. Pouso autorizado, pistola 0, passarei 2229. 3597, Champagne. Autorizado, Brasília, do setor com foto do plano, unida 360, saída, abonando o transporte. Curva direita, pausa colagem, pistola 0. Transponder, 5440, controle 120, decimal 8. Chama-se de adicionamento, 3547. Autorizado, contratado. Seguirá o Evangelho via Paixão na Índia. Próximo a Porto Serra, conta pronto, registra 011. Seguindo o Evangelho da Paixão na Índia, onde estará em conta pronto, será 19978 com milhões. Segue a Alfa, reporte 7 anos, ataque 3 Juliette. Pra 357, prossiga com dados. Prossegue, taxa 41 na Índia, próximo ponto de Sarai, ponte pronto, hoje 7 metros, 1-0 no 1. Agora por dia, o curso 9073 e definitivo na 07, na 06 Romeu, pronto para o posicionamento. Autorizado, se estiver extremamente, eu pronto para o táxi. Para a boca, está livre, curso 9073. Libera a direita, prossegue Alfa e Juliette, posição 9071. Tempo de cara, Libera 9978. 3 na decolagem, 5-0, vento 0-7-0, grau 0-9. Devido à prática, agora foi já a força de 11 horas.